Pista Livre 02. Azul 4107. 4107, contato radar vigilância, sobe a 360. Sobe ao 360, fazenda da El Diné. Trono 07, decolada 05, chão controle 19, sinal 35, bom voo. O Azul já poderia proar Diné direto? Negativo. MDB Zulu tá 3206. 3206, final chame torre 118 decimal 6. 286, 3206. Dan 3191 para o táxi, temos 64 a bordo, 4 horas de autonomia, o na Guarulhos. Torre tá 3216, muito boa tarde. 3216, boa tarde, cheque o trem, ele veio pouso na 10, cabeceira deslocada no 1200 metros, vento 170 graus com 8 nós, altímetro 10 no 4. Afirmativo 1014 então, 3216, autorizado pouso 10, 3216. Bom dia. Bom dia. Tem 7062? Já estabilizou a contínua naval? 7, pode aprovar, PDEV. Do 4107, chama Centro Recife, frequência 288, alterno 3325. 288-2325, é isso? 3325. 288-3325. Torre Salvador, San 3191, bom dia, tá na ponto de espera na Delta, pronto. San 3191, a linha mantendo zero deslocada. A linha mantendo zero deslocada, 3191. A sua identificação dessa via, a chegada Mari ajusta no 014. Contato radar vigilância. Via, chegada Mari, está Solo, tá 3216, muito boa tarde. Livre decolagem 10 deslocada, 3191. E até o portão 07, na minha escuta. Para 07, na sua escuta 3216. Controle 19 decimal 35, bom voo. Controle 1935, 3191, obrigado. Controle Salvador, tá 3191, bom dia. Sobe para o nível 380, serviço de vigilância. Subindo 380, vigilância 3191. Tan 3191, solicita na proa 220 para evitar formações. 2 milhas. Aproximadamente 10 milhas, 3191. Livre. 91. Salvador, 001, informação Romeu. Bom dia. 001, bom dia, identifique dessa via Mare, ajuste no 014. Via Mare com 104, 001. Stand 3191, reinterceptando a saída. Stand 3191. Número 91 chama Centro Recife, frequência 1288, alterno 3325. 1288, 13325, 3191, obrigado. Eu faço um check no seu equipamento rádio, está muito ruim a transmissão. Um forte chiado, de fundo e transmissão entrecortada, Vitorino e Juliette. Agora não está entrecortado, mas ele mantém um forte chiado no fundo de transmissão. Ok, só um minuto para Cairu ou Valença? Confirme? Ok, então para Valença, número PENS, decola no 7, direita, corredores a checa, chapregos, 0161, transponder, 1935, controle, 186, torre, Vitor Índio Juliette. Repasso Serra Vitor 366, repassar essa brisada, grata, 3174. CB e autonomia. Ok, no pátio 4, chame a torre para acionamento. Vitor Índio Juliette. Vetor 3174, já está estabilizado. Controle, voa, voo do 941, formação Romeo. 941, identifique. Desça via chegada mar, ajuste no 014. Via chegada mar e convite 14, voo no 941. 3174 já está estabilizado na aeronave. Sim, ligou o 941 após o SAP, pode voar o GPS, o 366? Autorizado. Grato. Controle, então 8001, vai cruzar o 080, é, chegando via, a intenção é RNAV da 10. Gente, após ETAP, servito 366 para final do RNAV 8001. Após ETAP, servito 366 até 8001, descendo via. Serra Vitor 366. Gente, complete final, torre no 83, correção, no 86, 3174. 86, boa. Muito boa tarde, voo no 754, informação Romeu. Estilo Quebec Serra, Siri 045. E conforme Siri 045 autorizado, decola da 17 direita. Corredores Axé Caixa Prego, 1000 pés no corredor Axé até o farol da Barra. Código 0123, controle 1935, a torre 186. Quilo Quebec Serra. POB e autonomia? Ok, chame a torre, operacionamento táxi. Quilo Quebec Serra. Paulo Salvador, abjet 6741 com a Serra, bom dia. Bom dia, 6741 no Guarulhos, copia o 340. Afirmativo. Ok, 340 autorizado para Guarulhos, aerovia pelo ISC 50, decola da 10, direita da EL, transição de, né? Acione 5120 e o controle 1935, leve 6741. Conforme Guarulhos 340, da EL de Nero, uniforme WISC 50, pista em uso é 1-0 com a restrição, curva direita após a decolagem. 5120, controle 1935 na saída. Chama para puxa acionamento, 6741. Esparei, seu aberto. Tarde, TAM 3174, livre pouso na 10, cabeceira deslocada 1.200 metros, vento 1.50 graus com 1.0 nós, altímetro 1.0, 1.4. 1.014 na ajuste, ciente da pista deslocada, TAM 3174. Salvador, TAM 8001, TAM 3 dias do CA Vitor 366. Pote na final. Autorizado a RNAV, postará na final, TAN 8001. Uniforme WISC 58, decola da 10, curva à direita, gole, transição Gonza, código 5123 e o controle em 119.35. 360 para o lado, Campinas, via WISC 58, decola pista 10, direita, gole, Gonza, transponder 5123, controle 19.35, posição 09, mais 5 minutos por estacionamento, azul 4061. Coloquei chame quando pronto, 4061. Jetman 721, identifique, Deus se mantenha 050 na chegada à área. O 8001, chame torre 1 no 8 decimal 6. Torre 686, torre 8001. Controle Salvador, boa tarde, azul 4082, cruza 260 para 180. Final Irazio 50. 8001, reporte 372. Reporte 372, 3001. Controle Salvador, TAN 3566, possibilidade de Serra Victor 368 está presente. Autorizado, desça para 2.500 pés, o ajuste no 014, TAN 3566. Gente, 2.500 pés, pelo lado Serra Victor 368, no 014, TAN 3566. 74, solo aos 29, livre pela direita, chance solo 121, decimal 9. Direita, 219, boa. Oi, Salvador, o P8001 passou serviço 372, baixado checado. P8001, livre pouso na 10, cabeceira deslocada no 1200 metros, vento 170 graus com 7 nós, altímetro 10, 14. Ponto autorizado, pistão 10, P8001. Controle, Salvador, P3834, transferindo descida aos 190. P3834 da TAN, identifique, desça para o 070 na chegada Mari, TAN 3834. 070 na Mari, TAN sentido a Romeu, TAN 3834. Altímetro 1014, livre táxi, chama para o ingresso. Quebec Serra, confirma pelo Bento. Ciente. Charlie 41. Não. Direito 209, 3001. Só o Salvador, 3001, Livrona Golfo, 001, chame antes da Juliette. Chame da Juliette, 001. Então, 3174, agilizando o táxi via Índia para o portão número 0, número 2, portão 02. Agilizando via Índia para o 2, então 3174.